muito bem. As regras do sistema, pras favela, menos escola e muito mais cadeia. Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chama. Então muito prazer que diamante vem da lama. Porque olha lá quem vem, olha lá quem vem. Atento com quem vai, ligeiro com quem vem. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Olha lá quem vem. Atento com quem vai, ligeiro com quem vem. Olha lá quem vem. Sai de baixo, criança, presta atenção, neném. É mais do que mensurável, cês nem imaginam o que vem. Porém, nas ruas do Pernambuco, Distrito Federal, vagabundo morre surdo, cego certo até o final, sem caguetar, pilantrar, conhecedor do processo. 3 e 3 não é 5, querido, o bagulho é mais sério. Cês cresceram ouvindo realidade racionais, e meio a mortes e tiros, rotulados marginais. Tamo a milhão, é desse jeito mesmo, o sistema que trema. Somos o gueto, pesadelo, toneladas de problemas. Pra uns nós somos escola, pra outros criminoso. Ou glória, outrora seria eu nos calabouço. Evangelizando, levando a palavra, multiplicando servos nas cadeias, nas comarcas, nas pilastras do inferno, titio. Cês que me ouviu em várias fitas e me ouve. O crime é pra bandoleiro, nego, mesmo sendo podre, mesmo sendo o que é. É só pra quem é firme, não batiza na emoção. Que as camisas é dinamite, pode crer que é 10. Atacante veloz, cautelosos fiéis, impiedosos aos algóis. E chora mesmo, covarde, sua hora chegou. Cê falou o que quis, infeliz, até mencionou que nosso rap é aprendizado, teórico a bandidagem. Se até não tá errado, conhecereis a verdade e ela o libertará. Eis a regra simpática. Só não sabe que o rap é como a luz do emissário, que por mim deu a vida e há dezenas de bilhões. Cê jamais sonharia que aqui na selva os leões esmagam os verme, fura um crânio com balas de titânio. Sou o vírus mais que nocivo, contaminando conterrâneos. Isso mesmo, fiote, tá em choque porque chama nas maquilarem, pede seguro pra ter, quem sabe, oportunidade pra não morrer como um safado. Aqui a transparência e lealdade é necessário. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vigiai os meus passos, me conduzir ao passar. Em meio ao vale obscuro, pensamentos malignos, semear pra colher frutos, divindade no espírito. Sou a prova mais que viva que o barato é mil grau. Por isso devo a vida ao rap nacional, puro original, porque não fenomenal. Sobrevivente de atrocidades do sistema prisional. Sou mulher, sou mãe, sou guerreira, sou filha dessa pátria brasileira de solo indígena. Outra jazida vai ser ocupada. Bem-vindo ao país que tem a polícia que mais mata. Agonizando, tá na barca. Outro inocente, com dor de traga na cara, na saída do shopping center, joalheria em São Paulo. É assim, ladrão entra milhão, já preparado para o fim. K-R-O, pra finalizar L. A voz que bate forte, sem frescura nem tiete. Pra comédia nenhum, pop estar enrustido. Batido até passa, mas nunca despercebido. Não vai pra grupo lindo, achando que tá mamão. Sua cota expirou, vacilão. Liga nós e dá um salvão. Do extremo sul ao norte, realidade cruel. É meu manto até a morte, porque eu conheço muito bem as regras do sistema. Passa vela, menos escola e muito mais cadeia. Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chama. Então muito prazer que diamante vem da lama. Porque conheço muito bem as regras do sistema. Passa vela, menos escola e muito mais cadeia. Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chama. Então muito prazer que diamante vem da lama. Porque olha lá quem vem, olha lá quem vem. Atento com quem vai, ligeiro com quem vem. Olha lá quem vem, olha lá quem vem, olha lá quem vem. Atento com quem vai, ligeiro com quem vem. Olha lá quem vem.